andando sozinho. Por favor, ensine ela a voltar. Estou a procurar essa ovelha minha. Eu estou com os meus pés feridos de andar procurando por ela. Eu enfrento qualquer situação, pois no meu coração ainda existe o lugar que é dela. Essa ovelha daqui se afastou, simplesmente deixou seu lugar vazio. Sei que ela por aí afora soluça e chora, tremendo de frio. Eu não posso deixá-la morrer sem ao menos dizer que eu a quero aqui. Tenho muito carinho e amor. Ouça aqui, por favor, volte ovelha pra mim. Se acaso essa ovelha estiver machucada, caída no chão, e você a encontrá-la assim, faça um favor pra mim, lhe estenda a mão. Pegue ela nos braços e cuide. Você pode fazer isso, eu sei. Tudo aquilo que você gastar quando eu te encontrar. Mais que o dobro eu te pagarei. Essa ovelha é você, irmão, longe da comunhão, do caminho de Deus. E Jesus é o fiel pastor, e com seu grande amor ainda não te esqueceu. Já é hora de você deixar esse mundo e voltar para os braços de Cristo. Ele tem o perdão pra te dar, e no céu estará o seu nome escrito. Já é hora de você deixar esse mundo e voltar para os braços de Cristo. Ele tem o perdão pra te dar, e no céu estará o seu nome escrito.